Como sabem, estamos a distribuir cerca de 5 mil toneladas de alimentos nesta região para os animais. Foram distribuídos até hoje 1.003 toneladas. Portanto, temos vindo a satisfazer todos os pedidos e assim prosseguiremos. E vamos iniciar também na próxima semana uma ajuda muito específica para um tipo também muito específico de efetivo pecuário, que são as abelhas. Distribuímos às organizações de apicultores 70 toneladas de açúcar para que possam ser, com esse açúcar, produzido o melaço que constitui o alimento alternativo das abelhas, enquanto não existir flora, para que logo que as flores regressem, as abelhas estejam em boas condições de cumprir a sua nobre função de polinizadoras e de produtoras de mel.